Estas oficinas de conservação de caminhos, as oficinas que amanhã vão decorrer para a conservação, reparação dos taludes, são exemplos práticos, são ações de sensibilização, e temos que aqui agradecer o papel da comunicação social porque difunde estas ações, são ações de sensibilização para chegarem à comunidade. É preciso que proprietários, no caso dos caminhos de partes ou caminhos públicos, tem que ser o município, conservar os caminhos, desobstruir caminhos, e um aspecto muito importante que é a conservação dos taludes, porque tem a ter muitas vezes a ver com a circulação, com a segurança associada à circulação, os riscos de deslizamento de terras, de quedas de árvores, da parte também da Proteção Civil do município e do Gabinete Florestal também está a haver cuidados nesse domínio, fazer a manutenção desses taludes e verificar as situações relativas à perigosidade da queda de árvores. Portanto, no conjunto, acho que através do Fundo Ambiental, portanto, a afetação de recursos do Fundo Ambiental a várias ações a decorrer em Oliveira do Hospital, estamos aqui a passar uma mensagem de sensibilização e também a recuperar território destruído pelos incêndios florestais. Agora é preciso recuperar gradualmente, fazer um investimento, juntarmos todos, a comunidade, as juntas de freguesia, o município, as associações de produtores florestais, os próprios privados, irmos fazendo a manutenção num esforço conjunto.